andrecdesmoral.com.br. Passa no popocô. Eita, molesta. Calma aí, marimoto. Vem aqui, papai. A sacanagem tá rolando, pra acabar que não tem hora. Convoquei todos os amigos, então bora pra treta, bora. Sacanagem tá rolando, pra acabar que não tem hora. E convoquei todos os amigos, então bora pra treta, bora. Sacanagemzinha, eu sei que tu gosta. Sacanagemzinha, eu sei que tu gosta. Bora pra treta, bora. Bora pra treta, bora. O teu coração bateu, mas tá chota aqui agora. Bora pra treta, bora. Bora pra treta, bora. O teu coração bateu, mas tá chota aqui agora. Bora pra treta, bora. Bora pra treta, bora. O teu coração bateu, mas tá chota aqui agora. Foi de passar da bolacha da cavassoura, ré, varrei no chão. Agora o chão, ré, o piso aí, batido e derrubou o microfone no chão. Tá lá, festa. Bora tentar, barbichope, meu parceiro Matheus, tamo junto. Bebê do paredão, tudo revestimento, é assim, ó. E a sacanagem tá rolando, pra acabar que não tem... Eita, moleque, peraí. Cobriu o curso aqui da boca. Sacanagem tá rolando, pra acabar que não tem hora. Então aumenta o paredão, então bora pra treta, bora. Sacanagemzinha, eu sei que tu gosta. Sacanagemzinha, eu sei que tu gosta. André CD, o moral de Bicoara. O teu coração bateu, mas tá chota aqui agora. Bora pra treta, bora. Bora pra treta, bora. O teu coração bateu, mas tá chota aqui agora. Bora pra treta, bora. Bora pra treta, bora. O teu coração bateu, mas tá chota aqui agora. Daquele jeitão, papai, vai segurando. Oh, lança ali, popocô. Alô, Black CD, Lode CD, RD7 CD, fora bugido, cavaco, alagoano estourado. É o JR Música.